O grito, ele é contido nos porões da alma. No fundo, no fundo, o silêncio acaba virando uma arma. Choro retraído, lágrimas que já não escorrem, e percebemos o medo com um simples toque. Medo. Medo esse que vem em forma de demônio, que assombra, espanta, traz temor, e com o passar dos anos, vemos com mais frequência, com mais nitidez, que chega a ser palpável, mas em minha cabeça, inimaginável. Inaceitável ver que as atitudes mudaram, que os brinquedos no fundo da caixa estão guardados. Foram esquecidos porque esqueceu que foi criança um dia. Esqueceu o que é felicidade, esqueceu o que é beleza e o que é alegria. O monstro goza a infelicidade de um pequeno e encontra em uma xícara de café o veneno. Durante anos foi assim, violentou brutalmente os sonhos, destruiu, matou, trucidou e roubou planos. Se ela contasse, quem iria acreditar? Tem apenas 12 anos, iriam dizer: pare de inventar, pare de inventar. Agora, enquanto o café amarga em sua garganta, ele vê nos olhos da filha a vingança.